Senhoras e senhores, apresento a vocês Player Taos mais uma vez. Ouve aí. De cabelos verdes, usando terno roxo. Dizem que eu sou uma piada de mau gosto. Sádico insano, palhaço ou vilão. Se quero matar o Batman, acho que não. Prefiro acabar com o seu psicológico. Eu sou um pouco estranho, meio psicótico. O meu prazer é ver o descontrole emocional, deixando a cidade fora do normal. Eu não faço planos, eu não sigo regras. O grande rival do Cavaleiro das Trevas. Carta que faltava, então sorria. O arqui-inimigo, eu sou o Coringa. Então pode sorrir, eu vim divertir até morrer de rir. Um agente do caos, pra isso eu existo. Why so serious? Why serious? Então pode sorrir, eu vim divertir até morrer de rir. Um agente do caos, pra isso eu existo. Why so serious? Why so serious? Você quer saber de onde veio as cicatrizes? Eu conto pra você. Meu pai era um bêbado e viciado. Certo dia ele chegou mais descontrolado. Ameaçou minha mãe enquanto eu olhava. E veio até mim dizendo com uma faca: vamos colocar nesse rosto um sorriso. Então me perguntou: what? Serious? Agora veja que ironia. Eu tô sempre sorrindo, mostrando alegria. Olhe para mim, eu te garanto. O que não nos mata, nos torna mais estranhos. Fiquei tão diferente, completamente insano. Um agente do caos, acabando com seus planos. Nem mesmo o Batman entende o meu jogo. Tudo que eu quero é ver o circo pegar fogo. Então pode sorrir, eu vim divertir até morrer de rir. Um agente do caos, pra isso eu existo. Why so serious? Why serious? Então pode sorrir, eu vim divertir até morrer de rir. Um agente do caos, pra isso eu existo. Why so serious? Why so serious? Click, click, boom. Click, click, boom. Colocando explosivos na cidade. Boom. Click, click, boom. Click, click, boom. Fogos de artifício em Gotham City. Boom. Click, click, boom. Click, click, boom. Colocando explosivos na cidade. Boom. Click, click, boom. Click, click, boom. Fogos de artifício em Gotham City. Boom. Viraram duas caras. O Cavaleiro Branco perdeu a sua alma. Agora um vilão, quem imaginava? Eu não podia ir embora sem deixar a minha carta. Eu entro na sua mente, espalho insanidade. Até mesmo na polícia, em toda a cidade. Porque a loucura é como a gravidade. Basta um empurrão pra virar realidade. Então pode sorrir, eu vim divertir até morrer de rir. Um agente do caos, pra isso eu existo. Why so serious? Why serious? Então pode sorrir, eu vim divertir até morrer de rir. Um agente do caos, pra isso eu existo. Why so serious? Why